Destino Complete, aproximação e chama a torre no monte decimal 95. Completa a torre 25, 295 até a saída 6225. Salvador, bom dia, Oxiné 6225 e LS da 10. Bom dia, Oxiné 6225, forma pista molhada, chuva de leve a moderada. Uma visibilidade em torno de 4 mil metros, perto 800 pés, forma vista do campo. Boa tarde, Oxiné 225 arremetendo. QM 225 arremeta em frente, contra o procedimento de aproximação perdida e agora de preferência. Em frente, agora de preferência, 225. Chama o controle 19-8. Controle 19-8, mais 2-5. Valeu, Oxiné 6-2-5. Oxiné 6-2-5, chuva para 4 mil pés e o Venegar na 0-8. 4 mil na 0-8. 4 mil pés e o Venegar na 0-1, corrigindo Oxiné 6-2-5. 4 mil na 0-1, 6-2-5. Canela 25, trazer para sequenciamento, curva esquerda pela 310, limite que dá mais de 130 de cima. Esquerda 310, limite é 130 de cima, 625. A bordo, Brasília, alternado, com a 24 horas. Primeiro 961, Yuri Taxi e Apache Índia, chame a torre no ponto espera da 10 em 1895. Apache Índia, ponto espera 2895, 961. Calador 25, curva esquerda para 280. Esquerda 280, 625. Salvador, muito bom dia, até 3171. Informação Índia, nível 340 para Guarulhos, pronto, cópia. Bom dia, até 3171. Autorizado, Guarulhos. O nível 320, via Pêsulo 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da EL, transição ótima. Controle 119.8 e o transponder 5046. Realizado nível 320 para Guarulhos, e comando da 10 na Dael Motiva, Zulu 10 até Tango Bravo Eco. 198, controle 5046, transponder até 3171. Correado, 3171, chama para o FUSH, direcionamento. Passaremos, chefe. Correia 1961, pronto. Correia 1961, livre a decolagem da 10, vento 80 graus com 2 nós. Livre decolagem, 1961. Na DD5, a torre informa 2.500 metros de visibilidade e 700 pés de teto e chuva madurada. Ela manda o disco para se executar localizador de esquerda para 150, repasse estabilizado. Esquerda 150 para o localizador, repasse estabilizado, 6285. Decolado aos 3 anos, chame o controle 198. 1961, contato radar de colagem, estuda para nível de voo 360, saída da EL. Direto 360, 961, saída da EL. Comandante 2545, de sinal 95. 2245, 625, quanto é sair? 625, ele é estão no zero. Continuar 625, continue na aproximação, informe a vista do campo. O ajuste agora é 10 no 2. 10 no 2, eu posso avisar 625. 191, autoridade direto Lima. Direto Lima, 1961. Desavisto, 6225. Sim, 6225, livre pouso na 10, vento 060 graus, 4 reais, fecha a molhada. Livre pouso na 10, 6225. Bom dia, Chiné 6225. Bom dia, Chiné 6225. Continue o passo de Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6225. Chiné 7, Recife. Frequência na 33, decimal 25, alterna na 25, decimal 1. 3325, alternando. 25, decimal 1. 25, obrigado. 3171, 325, mantenha a posição, cidade grátis, eu estou previsto aqui ao 08, está sendo desocupado agora pelo nervoso, tá? Aguarde só um instante para o ingresso. Aguarde, para o táxi, temos 215 a bordo, 0 na Galeão e 03 no Parque Autonomia. Ok, tá 317-1, livre táxi pelo Parque Índia no ponto 000, chame a torre, 1895. Parque Índia, 1895, a torre, 3171, bom dia. Bom dia. Chanel 6225, após a aeronave da TAM liberar o eixo da Juliette, prossiga para o 28. Após a aeronave da TAM, autorizado o táxi para o 28, Bom dia, Altan 317, estamos no ponto para dar 1-0 pronto. Bom dia, Altan 317, está autorizado a decolagem da 1-0, vento é 050 graus com 3 nós. Autorizado, aliado, decolagem da 1-0, está 317. Controle o Guardião 05 no Travel de Picorcio. 205, chamei a torre no meio do sinal 905. Sobre 8, falando 5, graças. Salvador, bom dia, Guardião 05. Bom dia, Guardião 05, eu sou na Porsche de Itapuã. Na Porsche de Itapuã, eu tô aqui em Fiat, Guardião 05. Ok, dá presente então, se tiver condição, aproxime direto pro Braé, o Guardião 05. O vento é 30 graus com 2 nós. Autorizado então, aproximar direto para o Braé, para construir os olhos, Guardião 05. Deixe. Para a 55, frequência livre, o Guardião 05. Claro, bom dia, Anderson. Precisa 3 anos, 7 anos. Informa que a Pauleira vai ter que manter a prova por 25 milhas e a posse consegue voar no máximo. Você tá fazendo o cartão, me fala o desvio 0.5, chame o mesmo. Me conta 3.3, esse modo 5, até amanhã 2.5, desse modo 1. 1.3.3.2.5, 1.2.5, 1, até 3.1.7.1, bom dia. Bom dia.

Solo Salvador, Azul, Alta Cruz Romeu. Azul, Alta Cruz Romeu, prossiga. Solicita a utilização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Está autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Azul, Alta Cruz Romeu. Alta Cruz Romeu, reportará para ingresso no pátio principal. Uno 963, cópia. Prossiga, voo Uno 963, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da Psicoma 0, com primeira curva direita, na saída da El, Leda Irumi. Eu tenho o número 857, moço. O transponder 5056, o controle 119, décima 8. Entendeu com outras direção para o Galeão no 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, da El Leda Irumi. Até novembro 857, Mouso 5056-398, controle voo 1963. Voo 1963 correto, repata pronto para o pushback. Como será? Thank you. Alfa Sue, Romeu, reporte na Sé. Under 630, call Kazan, clear Mari Alloa, bound to 2006, connect 1012. My arrival is in Understand 2006. The first, the flyer is heading due north to final LS X-ray runway 10. Okay, heading due north, descend 2006, over 1012, under 630. comandador, bom dia, Oceania 62, Uno, Uno, take the bilhete. Gentileza? Oceania 62, Uno, Uno. Oceania 62, Uno, Uno, guarda copo, por gentileza. Guarda, pode adiantar a saída, por favor? Israel Levirumi. Israel Levirumi. Muito bom dia, Oceania 6225, ciente da informação Juliette, aprovação 380 Brasília. Oceania 6225, a Juliette confere o número 2 para a copa, prepara a Borelefa. A Borelefa aguardando o número 2. Oceania 6211, no copa? Pronto, 6211. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pistão 90 com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Irumi, portando 9857, Moço. O transponder é 5054, controle 1119, décima 8. Galeão 360.